atifando sua mente em muitos fragmentos, como o peso do meu rap, que é chamado de violento. Vai, ajusto grave, médio agudo, o rap nacional como música é o meu mundo. Defesa mental e um suspiro eficaz, habilitado eu sou pra perder jamais. Um opalão invocado com estilo de bandido, sou eu que tô dentro e o do alto tá comigo. Deus gosta desses loucos, veja como eu tenho razão. Eu faço qualquer coisa pra alegrar seu coração. MC suicida é a minha profissão, e o meu microfone, irmão, eu não uso em vão. E na unção, onde chegar essa canção, levarei esperança a qualquer tipo de audição. Pra cantar o meu rap não ganho nenhum trocado. Eu canto por amor em cima de qualquer telhado, mas não sou otário. E no meu pai eu tô entronizado. Quem é pra somar, tá correndo do meu lado, pulando estação, entrando no último vagão. Vou me esforçando porque eu sei que nada é em vão. Mesmo ouvindo que eu sou vagabundo desocupado, eu sigo em frente pois creio no Cristo ressuscitado. Um bico aí falou que eu sou um sonhador. Tem quem serve, quem não serve é diferente. Morou no meio dos boy, na igreja ou na favela, o Cleques vai tá lá no meio esgoelando a goela. Várias coisas que eu vi que passaram nessa vida me fez ser em Cristo um MC suicida, que comanda o general no meio da guerrilha, que encontra um caminho onde não há mais saída. Com tanque de guerra ou de bicicleta, não importa de que forma, cumprirei a minha meta. Os atrasalados todos ficaram muito mordidos, estilo quando viram Jesus entrando sobre o jumentinho. É desse mesmo jeito que vão ter que me engolir. Querendo ou não, você, minha vitória irá surgir. O céu será azul e vai ser profundo ver os meus soldados comemorando tudo junto. A minha autoestima não se abaixa facilmente. Atropelarei quem estiver na minha frente. Serei inteligente, usarei a corrente que faz em prol de mim na oração dos crentes. A gente todo fogo estranho apagarei com água, mas o verdadeiro fogo eu queimarei como brasa. Pois eu comecei apenas com um grão, e hoje MC suicida sou eu. A vasta plantação, a vasta plantação, a vasta plantação. Eu faria tudo pra te ver sorrir, daria minha vida para não chorar. Meu rap é a esperança de um povo infeliz, um MC que inventa o mundo pra cantar. Estenda sua mão, seja mais um por nós, até que o mundo inteiro ouça nossa voz, que traz a salvação pra aquele que quer vida. Por amar você, tô nem me suicida. É mal tumulto, logo cedo até o último vagão, pra dar uma ripa de peão. Não tem outra opção, pendurado na porta do trem, do lado de fora, do lado de dentro, o sino rola e apavora. O varão pregando disse que as bênçãos vêm lá do alto. Me alegrei grandemente, guardei todos esses recados no dia seguinte. Angustiado, abatido, das palavras maravilhosas de Deus, eu fui ouvindo lágrimas que se escorreram, as grades que se romperam. Foi aí que eu me senti liberto naquele momento. Renasci, bravamente lutei e venci. Eis-me aqui mais um guerreiro, sobrevivi. Mas mesmo assim lutas vêm querendo nos derrubar. Revolta, o mesmo luto pra nos afrontar. O tempo passa, negou, é um dia após o outro. Parece que vou voltar pro passado de novo, mas tenho Deus pra contar, os guerrilheiros pra somar. Meteu o pé no freio, não, não, nem pensar. Já catei latinha nos trilhos de ferro do Jaraguá. Todo esse esforço é pra não deixar a obra parar. A família está ciente, estão todos do meu lado. Fui servente de pedreiro e nem por isso eu sou envergonhado. Se eu não faço meu corre, quem vai fazer por mim? Cada um por si, Deus por todos, a lei é assim. Guerrear pra ser um grande vencedor, acreditar que tudo pode no Senhor. É necessário que tenha disponibilidade pra ser um campeão, um homem de verdade. Mas descobri que esse caminho tem vida. Me tornei um verdadeiro MC suicida. Já suicida. Um MC suicida. Oh, eu faria tudo pra te ver sorrir, daria minha vida para não chorar. Meu rap é a esperança de um povo infeliz, um MC que fez o mundo pra cantar. Estenda sua mão, seja mais um por nós, até que o mundo inteiro ouça nossa voz, que traz a salvação pra aquele que quer vida. Por amar você, tô nele suicida. Baseado em fatos reais, assim começa o meu relato. Vítima de um sistema falido, nas nasce um tema, cresce um fato, inexplicável ato de sentir prazer na vida é perigo. E de ser candidata a morrer fazendo tudo aquilo que foi preciso. Uma vida difícil, porém não é impossível pra quem acredita. Na correria da vida, somente quem luta alcança a conquista. Aquele que retrocede é considerado um coitado falido. Prefiro morrer na guerra, ao invés da vergonha de ter desistido. Quantos por esses motivos foram mortos e foram presos? Alguns foram decapitados, porém nós estamos ilesos. Por Cristo, pelas almas, pelo rap, por amor. E em memória de vários manos, eu quero sentir o espinho da flor. Verdadeiro MC suicida, não se rende, não peca, não falha, não retrocede, não questiona, não teme perigo, não troca safada. Doaria meu próprio sangue pro ser que padece, que quer salvação. Correria até risco de vida para ser um agente de transformação. Pegaria uma espada e um escudo na mão, mataria um urso, um gigante, um leão. Honraria meu povo e daria minha própria vida pra ver salvação. Por Deus, pelo Brasil, América, África, Ásia e Europa. Do alto só suicida, família, tropa. Deus fará notória a coragem dos seus valentes. A quem dá poder pra pegar em escorpiões, também em serpente, aos homens prudentes. Dará coragem pra vencer o mal. Na luta pra vida, o suicida se torna imortal. Eu faria tudo pra te ver sorrir. Daria minha vida para não chorar. Meu rap é a esperança de um povo infeliz. Um MC que enfrenta o mundo pra cantar. Esperança, o amor seja mais um por nós. Até que o mundo inteiro ouça a nossa voz. Que traz a salvação pra aquele que quer vida. Você não pegue o suicida. Daria minha vida para não chorar. Meu rap é a esperança de um povo infeliz. Um MC que enfrenta o mundo pra cantar. Seja mais um por nós. Até que o mundo inteiro ouça a nossa voz. Que traz a salvação pra aquele que quer vida. Por amar você não nem me suicida. Yeah.